queres tropeçar em outra pedra. Aos teus olhos não valho mais que nada. Tentei namorar-me dessa boca, dos teus olhos fiquei enamorado. Devia não olhar os teus encantos e rir do teu amor, por isso sou. Com teus beijos tu mentes, mentes tanto. Tu mentes e de mim nunca tens dó, porém tinhas que ser tu com tuas mentiras. Mas tinhas que ser tu, que a ninguém querem. Mas tinhas que ser tu, que quando olhas me cravas as lâminas de um punhal. Porém tinhas que ser tu, que sempre enganas. Mas tinhas que ser tu, que negro céu. Mas tinhas que ser tu, que nas entranhas me cravas uma faca de ciúme. De outro sorriso podia apaixonar-me novamente, podia estar nas mãos de outra mulher e a alma me entregava eternamente. Podia retirar-me mais a tempo e não cair no laço que teceste. Podia enamorar-me de outro sonho sem lembrar tanto mal que me fizeste. Porém tinhas que ser tu, com tuas mentiras. Mas tinhas que ser tu, que a ninguém queres. Mas tinhas que ser tu, que quando olhas me cravas as lâminas de um punhal. Porém tinhas que ser tu, que sempre enganas. Mas tinhas que ser tu, que negro céu. Mas tinhas que ser tu, que nas entranhas me cravas uma faca de ciúme. Porém tinhas que ser tu, com tuas mentiras. Mas tinhas que ser tu, que a ninguém queres. Mas tinhas que ser tu,